Não é lugar de criança ficar na rua, né, meia-noite? Ó! Aê, Gu! Sem maldade nenhuma, cheguei. Vai, vai. Tô brincando, viado. Agora é sério, vai. Passou da meia-noite, não tem ninguém na rua. Só a rapa do corre e os 33 madruga. Eu voltando do baile, dei de cara com ela. Sabe que eu sou envolvido e ela se revela. Que eu tô pegando ela no beco da favela. E eu vou empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar tudo nela, eu vou empurrar, empurrar. Empurrar tudo nela, eu vou empurrar, empurrar. Empurrar tudo nela. Vai ter que dar pra mim e pros meus amigos, hein? Que eu tô pegando ela no beco da favela. Que eu vou empurrar, empurrar. Empurra tudo nela, eu vou empurra, empurra, empurra tudo nela, eu vou empurra, empurra, empurra tudo nela. Aê, Gu! Não é lugar de criança ficar na rua, né, meia-noite? Ó! E aí, Gu? Sem maldade? É hoje, vizinho não dói. Agora é sério, vai. Passou da meia-noite, não tem ninguém na rua. Só a rapa do corre e os 33 madruga. Eu voltando do baile, dei de cara com ela. Sabe que eu sou envolvido e ela se revela. Eu tô pegando ela no beco da favela. Que eu vou empurrar, empurrar. Empurra tudo nela, eu vou empurra, empurra, empurra tudo nela, eu vou empurra, empurra, empurra tudo nela. Rodolfinho, Gustavo também. Que eu tô pegando ela no beco da favela. E eu vou empurra, empurra, empurra, empurra tudo nela, eu vou empurra, empurra, empurra tudo nela, eu vou empurra, empurra, empurra tudo nela. Vai ter que dar pra mim e pros meus amigos, hein?